controle, boa noite, objeto de 6746 com a informação eco. Objeto 6746, boa noite, acionando a identificação, desça para 3 mil pés na proa do NDB Salvador, ajuste o altímetro no 013. Procedimento em uso NDB na pista 17. 3000 com 1013 para Salvador, 6746. Salvador, 6746, fazendo um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Autorizado desvio, objeto 6746, após desvio está autorizado a final do procedimento NDB pista 17. Desça para 2 mil pés, permanece o altímetro 1013. 2 mil pés, autorizado o procedimento para 17, 6746. Controle, o Webjet 6746 iniciando o afastamento. Centro, Webjet 6746, reporte estabilizado na final do procedimento NDV da pista do centro ou visual com a cabeceira da pista. Camarão na final, visual 6746, na 17. DB, pista no 7, chama agora a torre 118, decimal 612, tem um bom posto. 18, obrigado. Torre, boa noite, Webjet 6746 na final da 117, baixado travado. Webjet Cap 6746, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento no 80 graus, 05 nós. Desde o pouso da 17, 6746. Jet 4 meio controle. Sete quatro meia, solo aos 104, libera a esquerda na minha escuta, táxi até o portão meia dúzia. Na sua escuta meia dúzia, 746.